Hoje, dia 21 de setembro de 2014, nós vamos continuar o nosso Caleb, ok? Bem, eu não sei se eu dei a ênfase devida nas últimas reuniões de treinamento, que nós precisamos aplicar algumas diretrizes para que a gente possa ter uma qualidade melhor do nosso núcleo, ok? E não seja uma coisa informal, onde a gente não mostra um compromisso com Deus e com os irmãos, tá bom? Bem, a gente está terminando a apostila, certo? E você logo vai poder ter toda a apostila dessa fase do Caleb. Talvez, inclusive, eu quero ver se a gente prepara no estilo de livro, como esse aqui com espiral, para a próxima edição, tá bom? Bem, todos os líderes de grupo, eles têm uma ficha como essa. E essa ficha, na verdade, o intuito dela é que ela seja, são quatro, ok? Posso trazer mais hoje à noite para vocês. É que a gente possa ter uma visão melhor do que tem acontecido nos núcleos, até porque implantar isso aqui, depois que a igreja começa a multiplicar e crescer, é difícil, muito difícil. Então é melhor a gente fazer isso agora, para que a gente possa acompanhar melhor como vai o desempenho dos núcleos, tá bom? Por exemplo, eu vou dar o exemplo do meu aqui, com elogios e correções. Horário de começo e término do núcleo. Começou às 20 horas e 7 minutos, tarde, mas também terminou às 21h05. Então, nós tivemos uma hora de grupo. O que deve levar a gente a se organizar para não começar tarde é porque a gente acaba tendo menos tempo. Você diz, não, começa tarde e termina tarde. Não é bem assim, porque a pessoa já teve um dia de trabalho. Então, o melhor é que a gente comece mais cedo. Tá? Tem pessoas que têm núcleo 8 horas, 7 e meia, mas vamos fazer o possível para ser, então, pelo menos até no máximo 7h50, isso se é o horário do seu núcleo, tá? Porque senão fica tarde. Então, nós tivemos 1 hora e 5, tá? Nós tivemos 58 minutos de grupo. É bom, podia ser um pouco mais, mas está dentro da média do que é a proposta, tá bom? Aí você diz, pouco tempo, pastor, muito rápido. Não é, porque na verdade, a parte do culto, que a gente marca o horário, ela não é tudo que a gente quer. Ela é uma parte importantíssima. Mas tem uma parte tão importante quanto ela, que é a comunhão que a gente tem depois, a comunhão que a gente tem antes, a reunião de oração que a gente faz antes do núcleo, ok? Então, não pode ser muito grande. Porque imagine se o pessoal aderir mesmo a estar lá para orar meia hora antes. E você teria um poderoso a reunião de oração antes do núcleo. Bênção, né? Aí depois você tem mais uma hora e meia de reunião. Aí mais tanto tempo de comunhão. Então a pessoa ela fica muito fora de casa. Então eu quero que a gente tenha cuidado com isso, amém? Quantas pessoas ao total? Tiveram 11 pessoas, olha aí que maravilha, tá? Mas tiveram 5 pessoas a menos do que a outra reunião última, que eu tive 16 pessoas lá em casa. Então o que houve? Tem que orar pelo grupo, tem que orar por cada pessoa que tem ido, tem que orar pelas pessoas que estão visitando. Tem que organizar quem você vai chamar e como você vai buscar a pessoa. Tiveram pessoas que estão levando que não foram, mas também tiveram pessoas novas. Então, a frequência, ela é diretamente proporcional ao que você faz, tanto no mundo espiritual da sua oração, quanto o que você faz, às vezes, no mundo terreno. Dá uma ligada, reforçar que a pessoa vá, ok? Amém, amados? Quantos visitantes? 2 visitantes aqui com os nomes. Porque é bom ter o nome. Porque aí você pode orar por essa pessoa. Você pode me dar, inclusive ter a ideia de fazer isso em 2 vias, né? A pessoa fica com uma e me dá outra para ela também poder anotar. Aqui tem um campo, tá vendo? Que você pode botar todas as pessoas que visitaram. Eu estimulo a vocês que todos nós temos um caderninho de oração do grupo. Estou muito feliz que isso já está acontecendo, ok? Esse caderninho de oração é registrado os pedidos de oração que é feito no final do grupo. E aí, tanto o líder do grupo como quem auxilia ele na reunião de oração anterior pode orar por aquelas questões, inclusive, antes do grupo na outra semana. Amém? Então, aqui. Quem fez o... Ah, quantos aqui já são discipulados? Esse faltou a gente preencher, né? Mas a gente vai na próxima, a gente vai poder preencher isso aqui. Por que isso é importante? Porque eu, como pastor, preciso saber como é que o discipulado está funcionando na igreja. Né? Quem fez o quê? Foi legal, foi bem variado. O pastor Tiago, palavra, oração e avisos. Muita coisa, não precisava tanta coisa. Pastora Paula, abertura e pedidos, tá ótimo, 2 coisas. E Juliano fez o louvor. Mas tivemos 11 pessoas, integrantes mesmo do grupo. Ali, quanto mais integrantes, fiéis no grupo, menos cada pessoa vai fazer. Ok? Aí você diz, é, pastor, legal. Houve conversões, nome e telefone, não. Ainda não houve, não, mas vai vir em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá vendo como é importante a gente ter essa visão? As coisas não podem dar soltas. A gente tem que ter, isso vai facilitar essa supervisão, ok? Todo líder de grupo, co-líder, isso aqui, a melhor pessoa para preencher isso é o co-líder do grupo. Todos os grupos têm os seus co-líderes, ok? Gente, olha, a gente tem que estimular os nossos co-líderes a estarem aqui na reunião dominical. Às vezes acontece alguma circunstância que eles não podem estar. Ok, mas a gente com muito carinho, nunca constrangendo, nunca expondo. Você já pensou que eu chegar na reunião e falar assim, é, Jujuba, você já foi uma responsável, hein? Domingo de manhã eu estava lá sozinho, ficou feio para mim, sem você, se somos. Gente, isso, pelo amor de Deus, nunca esse nosso meio, em nome de Jesus, jamais. Amém? É carinhosamente, ô, meu lindo, uma mensagem, o que houve, senti sua falta lá, posso lhe ajudar em alguma coisa? Você chega amando a pessoa, cuidando da pessoa, amém? Aí a pessoa diz, ô, meu pastor, teve um problemão na minha casa, olha, nem deu tempo de te ligar. Aí se não, aconteceu alguma coisa, me dê manda uma mensagem para mim para poder orar por você. Mas ela também entendeu que ela lhe deve uma satisfação, para até não ficar preocupado. Mas isso tem que ser com carinho, isso tem que ser com amor, porque nada forçado funciona na igreja. Funciona em lugar nenhum, ok? Então, a gente não vai ser na condição pública. Que é uma gente fazendo de conta que está trabalhando e um chefe fazendo de conta que está chefiando, mas contando o calendário para ver o dia que pode folgar. Na igreja não é assim. Amém? Então, eu quero que a gente estimule carinhosamente, né? O que houve. Geralmente, os co-líderes estão discipulando os líderes. Então, ainda tem mais espaço, né? Pra, com amor. Aí a pessoa pode estar desestimulada, precisa de uma injeção de ânimo nela. Diz, ó, foi tão... Nunca minta. Amém? Mas... Eu creio que tem sido aberto as nossas reuniões, né? A gente fica um pouco cansado, mas tem um curso, né, gente? Pior foi Jesus pendurado lá, sangrando até morrer. Foi. Então, olha, mas a hora foi tão edificante. E você fica animado também, por causa da unção de Deus, se você viver aquilo que Ele dá. Ora com a pessoa, faz um compromisso de orar com ela, amém? Então, eu quero sugerir isso. Outra coisa, ó, essa ficha, todo co-líder tem que ter algumas em casa. Por quê? Tem pessoas que estão nos grupos, que já se consideram da igreja, às vezes não vêm aqui ainda. Então, se ela preencher isso, ela vai me ajudar bastante, como passou para a pastoreira melhor, ok? A gente já está com a apresentação mobilização. É, na verdade, na primeira João, é João 1, 40 e 42. E você tenha, mostre preenchido, amém? E estimule que os participantes do seu grupo tenham também, amém, gente? Então, isso aqui, eu vou falar até a gente ver essas almas começando a converter. Amém ou não? O GE, a gente vai... Isso aqui não vai ser só um negócio para marcar o seu texto da Bíblia. A gente vai aplicar o GE com essas pessoas. Por isso que eu estou treinando o GE. Amém? Mas vamos lá agora. Bem, amados, olha. Eu quero falar um pouquinho hoje para vocês sobre multiplicação dos grupos, ok? Então, está ali. Nós temos aí 15 minutos. Então, vamos aproveitar bastante esses 15 minutos para que a gente possa... fazer a apresentação desse material. Vocês podem ler, por favor? Núcleos de qualidade, saudáveis, crescem e naturalmente se multiplicam. Para que haja multiplicação, deve haver para isso. Para que haja multiplicação, deve haver para isso. Oração, estratégia, GS, captação, data. Bem, olha, tem duas formas de a gente olhar para isso. Uma forma, faça de conta que você vai dar um beijo assim e vira para o lado. Tem essa forma, ok? Todos nós somos capazes de fazer isso. Mas também tem essa forma. Abre a boca assim, abre o olho. Que maravilha! Eu quero que vocês se inspirem e que vocês busquem isso comigo. Amém? Gente, olha só que maravilha. Núcleos de qualidade saudáveis crescem e naturalmente se multiplicam. Aí você diz, pastor, isso é um pouco opressivo. Porque quer dizer então que se meu núcleo crescer, ele não é saudável? Não. Vou dar um exemplo prático nosso. O núcleo de Chateaued não multiplicaram para o meu núcleo e o núcleo de Raquel, não foi? O núcleo de Marisa não multiplicou ainda. Agora, Olha para o núcleo de Marisa. Quem está sendo gerado lá? Eu só vou falar três casais. Marcelo e Denise. Ok? Taninha e Arthur. Ok? Marcelo e Denise, Taninha e Arthur. Quem mais? Marise. Lucas e Jana. Olha a qualidade desses casais. E o potencial deles. O que é que vai acontecer? Se a gente consegue um trabalho junto, em parceria de Marise com eles, e eu como pastor capacitando eles aqui, se a gente consegue em oração capacitar, cuidar desses lideranças em potencial, é inexorável o fato de que esses três casais vão gerar três grupos de altíssima qualidade. Às vezes um grupo não cresce em uma multiplicação de uma data, mas depois, quando multiplica, é uma multiplicação exponencial. A gente não tem que ficar escravo de data, a gente tem que ter data. Por quê, pastor? Porque isso nos ajuda como humanos que somos. Ok? Como humanos que somos. Jesus disse, vão para Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Não foi o que Jesus falou? Jesus foi morto em que festa de Israel? Páscoa. Como foi o nome dado quando eles foram cheios do Espírito? Pentecostes. Não sei se você sabe, eu creio que você sabe. Pentecostes é uma festa judaica, que é a festa da colheita. Assim como Tabernáculos é a festa que celebra que eles moraram em cabanas do deserto. Todo judeu praticante, na festa de Tabernáculo, ele monta uma cabaninha dentro da casa dele para lembrar, e deita ali com os filhos e dorme, para lembrar que ele morou numa cabana no deserto. Jesus tinha uma data para derramar o Espírito nos cabras. Ok? Então, a data é importante por isso, porque a gente vai se estruturando, buscando, a gente vai se responsabilizando por aquilo. A mulher sabe que por 9 meses ela vai ter um filho. Então vá se organizando, porque o filho vai nascer. Compra um enxoval, compra um berço, compra uma madeira, muda o plano de saúde. Quer dizer, tinha que ter mudado antes, né? Não faz tudo isso? Então, nós também temos que gerar o nosso grupo pensando que o nosso objetivo não é um crescimento encravado. Pessoas altamente crentes, pessoas biblicamente profundas, pessoas curadas das suas emoções, e vamos ficar 3, 4, 5, 6, 10 anos. Eu amo você. Você me ama? Eu te amo. Você é muito importante para mim. Ah, que bênção, que maravilha. Aí, infrutíferos. Quando o que Jesus mandou foi que a gente conquistasse pessoas para Ele. Não é verdade? Então, por isso que eu digo que o núcleo de qualidade, mais cedo ou mais tarde, pode contar com isso. Ele vai. Agora, é um trabalho que é feito só do núcleo. É um trabalho que a igreja aqui tem que dar estrutura para a liderança, ensino, preparo. O líder do grupo tem que promover o discipulado das pessoas que estão no grupo. Se você tem um grupo, está num grupo, ensine isso para os seus... para os seus irmãos que congregam com você no seu grupo. E eu ensino aqui, pode deixar comigo. É dever do líder de grupo providenciar discipulado para as pessoas. Essa semana começou o discipulado de Patrick discipulando Felipe, o noivo de Tati. Eu auxiliei Raquel e Jackson nisso, porque eu discipulo Patrick e Zaira. E aí nós encaminhamos e o discipulado já começou. Amém? Glória a Deus. Então, é responsabilidade do líder de núcleo providenciar o discipulado para quem está lá. As pessoas desenvolvendo o discipulado, desenvolvem esse amor, esse cuidado. E vão estar mais aptas também se tornarem potenciais líderes de grupo, ok? Ah, pastor, todo mundo tem que ser líder de grupo? Não, não, não, não, não. Não é todo mundo que tem que ser líder, mas eu quero que todos sejam capazes de ser líder. Amém? Então vamos lá. Núcleos e qualidades saudáveis crescem naturalmente, se multiplicam. Para que haja multiplicação, deve haver para isso oração. A gente tem que levar os nossos integrantes do grupo a orar pela multiplicação. responsabilizá-los pela multiplicação. Olha, líder de grupo, fique atento. Se ninguém pedir sobre a multiplicação, sobre o crescimento do grupo, na hora dos pedidos, fala, eu tenho um pedido. Você pode não ter nenhum pedido seu, pessoal, mas tenha esse que é meu para você. Eu quero orar pelo nosso crescimento, pela nossa multiplicação. A gente, irmãos, olha a situação dessa cidade, almas estão se perdendo. A gente tem que trabalhar para poder ganhar almas e multiplicar esse grupo. Amém, irmãos? Aí você vai incutindo isso, dessa necessidade bíblica, você vai somente repetindo o que o Espírito já diz na Bíblia. Para a pessoa, amém ou não? Então, nós precisamos orar. Líder de grupo precisa orar por isso. Precisa orar muito por isso. Às vezes a gente ora só pelas pessoas, isso é ótimo. Mas ore para que elas sejam capazes de ganhar outras pessoas e cuidar bem delas. Porque, inclusive, é uma das formas da pessoa mais amadurecer em Deus. Cuidar de pessoas. Então você ora, Deus, em nome de Jesus, olha, dá almas, dá vidas para esse meu discipulando que eu estou acompanhando. Porque eu sei que tem coisa do discipulado que ele só vai entender quando ele também tiver os dele. Não é assim? Amém ou não, irmãos? Capacitação. Capacitação é o treinamento que a gente faz aqui. Mas não é só o Caleb. É também o que ele aprende enquanto você faz. Sempre que eu ensino, eu tento ensinar a pessoa a aprender a ensinar também. Por exemplo, quantas vezes no discipulado, Chateau, eu cheguei para você e falei, porque isso você vai fazer um dia com seus discipulantes, não foi? Há muito tempo que eu comecei, já plantando na cabeça dele, de que ele vai cuidar de vidas. E que o sucesso do nosso discipulado não é a gente se encontrar só e ele ser submisso aos princípios de Deus que ministra na vida dele, não. O sucesso do nosso discipulado é também ele gerar essas pessoas. Então, no grupo, você pode estimular as pessoas a aprenderem sobre isso. Lembrar alguns princípios que trouxemos aqui também. Amém, irmãos? Data. A data ajuda. Eu quero que... Oi. Eu pretendo que nós, no culto de virada, a gente já tenha uma multiplicação. Esse pastor é muito cedo. Não é cedo pela qualidade das pessoas que há tantos anos já nos acompanham, que estão nos grupos. Pode ser que no futuro demoremos mais do que 6 meses para ter uma multiplicação. Mas a maioria das pessoas que estão nos nossos grupos estão crentes de bastante tempo. Entendeu? E se estiverem dedicando e aprendendo, elas vão ter plena condição de liderar grupo. Por exemplo, temos líderes na nossa igreja hoje, nos nossos grupos, que já poderiam ser líderes de outros grupos. Eu vejo assim, 3 ou 4, 3 grupos, 3 casais, que eu assim, tranquilamente eu tinha condições de ter outro grupo. Eu estou sendo bem econômico. Entendeu? E ainda existem mais pessoas. Então a gente vai viver, irmãos, um crescimento de qualidade. Isso é possível. Vamos ver isso na prática, nesses 5 minutinhos que nós temos ainda. Vamos lá. Multiplicação do núcleo. Temos ali Priscila e Áquila. Ok? Que discipulam Filólogo e Júlia. Não estou dizendo que é assim, né? Mas o texto de Romanos permite que eu interprete dessa forma, ok? Quando Paulo manda um abraço e um beijo lá para os irmãos da igreja de Roma, tá bom? Priscila e Áquila discipulam quem ali? Filólogo e Júlia. Maria e Epêneton, que eu não sei se acentuou isso certo, deveria talvez ter um acento. Eles fazem parte do grupo de... Aqui, na verdade, é um grupo, ok? Aqui é um grupo, tá? Eu só separei assim por blocos para a gente entender o que cada a movimentação que a gente vai ter no futuro aqui, ok? Isso aqui é um grupo. Integrantes do grupo. Priscila e Áquila são líderes do grupo. Maria e Epêneton são discipulandos de Priscila e Áquila. E Maria e Epêneton estão sendo co-líderes deles. Ou seja, estão sendo preparados para um dia se tornarem líder de grupo, ok? Todo grupo, quando nasce, ele já tem que saber, e no máximo com 1 mês, tem que já saber quem é o co-líder do líder. Isso ajuda muito. Ok? Até porque quando a gente não multiplica porque sai um casal e vai abrir um núcleo em casa. Não, esqueça isso. Já sai o núcleo pronto. Amém, irmãos? Já sai o núcleo pronto, funcionando. Olha lá, se não é verdade. Então, Priscila e Áquila discipulam Maria e Epêneto, ok? Maria discipula Trifona e Trifosa, que ganhou na faculdade com GE. Ok? Epêneto discipula Aristarco e Esfregonte. que ganhou no trabalho. O GE lá, ó, 6 semanas investindo na vida do cara, converteram e apresentei o plano da salvação, cuidei deles, servi eles, levei eles para o núcleo, dei carona, amei, zelei da família e estava presente e receberam Jesus. Ou seja, aqui já temos 2, 4, 6, 8. Mas tem também Filólogo e Júlia, que são Priscila, que discipula Filólogo e Júlia. Filólogo e Júlia, eles... Só conferir aqui. Filólogo e Júlia, eles não têm a maturidade necessária ainda para liderarem um grupo. O que acontece então? Quando esse grupo de 2, 4, 6, 8, 10 pessoas multiplica? Ah, pastor, pensei que multiplicava quando tinha 16, 20. O que acontece com esse grupo aí? Vamos pensar juntos aqui? O que você acha, Juliano, que poderia ser feito com o novo grupo que vai sair dessa casa? Pelo que você tem ensinado para a gente, Maria e Epeneton já teriam identificado os possíveis co-líderes deles nesses dois casais que estão sendo discipulados. Então, Priscila e Áquila continuariam no seu grupo com Filólogo e Júlia, que estão sendo discipulados, e Maria e Epeneton seria o novo grupo junto com os dois casais que eles discipulam. Glória a Deus, aleluia, perfeito. Esse grupo é quem é de rocha lá no grupo, ok? Quem é do grupo. Você é de que grupo? Sou do grupo de Priscila e Áquila. Mas sempre tem alguns flutuantes, pessoas que visitam, né? Pessoas que estão chegando, pessoas que Priscila e Áquila, Filólogo e Júlia já estão discipulando, já estão acompanhando. Resultado, então, da multiplicação. Priscila e Áquila continuam com o Filólogo e Júlia e mais outros irmãos que estão próximos. Esses irmãos que estão próximos vão se sentir muito mais comprometidos, uma vez que o grupo diminuiu e menos pessoas conseguem cuidar melhor dessas pessoas que ficaram. Amém ou não, irmãos? Não é verdade? Aí o que acontece? Maria e Epáfras seguem com Trifona, Trifosa, Aristarco e Flegonte. O que acontece? Esses aqui já têm condições, Maria e Epáfras, já discipulam Aristarco já discipulam, digamos que Aristarco e Trifona, já seja um casal, que vão ser co-líderes com ele. Não tem que ser casal para ser co-líder. Ok? Não tem que ser. Não, é bom quando conseguimos. Mas se não conseguirmos, não tem que ser. Ok? Eu sempre vou preferir estimular que seja. Mas se não for, também não tem problema. Eu mesmo era líder do grupo Salvador Comari, que é uma amiga minha da faculdade. Serva de Deus também. E liderávamos o grupo, que Paula fazia parte do grupo. E aí Deus tem essas coisas, né? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos ver aqui então o seguinte. Eu tenho aqui um grupo de 10 pessoas já frequentes, que se consideram do grupo de Priscila e Áquila, ok? Priscila e Áquila discipulam Filólogo e Júlia. Mas Filólogo e Júlia ainda não tem condições de liderar um grupo. Mas Maria Pênato já tem. O que é que então Priscila e Áquila fazem? Vamos cuidar de Aristarco, Flegonte, Trifona e Trifosa para sempre, até serem líderes? Não! Eles podem ir com Maria e Páfras até para eles terem a quem cuidar e a quem ensinar e a quem preparar para também ser líder. O que acontece em muitos lugares que fale igreja nas casas, e muitas igrejas no Brasil ficam frustradas, o que é que eles fazem? Pegam, fazem uma grande sala para dar uma aula bíblica sobre igreja nas casas, pega vários casais e bota para eles se virarem em casa. Eles não aprenderam na prática. O crescimento do núcleo é a partir do núcleo. Chega alguém para mim e fala, pastor, eu quero ter um núcleo. Você é de algum núcleo? Não. Aí eu falo, cara, você tem que fazer parte do núcleo. Pode ter 30 anos de crente. Ou pelo menos você aplicar um GE, dando certo o GE, eu vou separar um casal da igreja que está já cuidando para poder supervisionar vocês. Amém, irmãos? E aí, nós crescemos com qualidade. Priscila e Áquila continuam só lá no grupozinho dele de 6 pessoas. Glória a Deus, aleluia. Pouca gente, vamos cuidar, vamos crescer. E Maria, Epáfras, com Trifona, Trifosa, Aristarco e Flegonte. Mais 6 que estão aí juntos para a glória de Jesus. Amém ou não? Esse é o DNA, essa é a forma, a estratégia que a gente vai conseguir crescer com qualidade em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e orar? Senhor, obrigado por esse momento que o Senhor nos ensinou, nos capacitou, nos estimulou, nos acordou. Em nome de Jesus, possamos crescer em sabedoria e em poder para viver tudo aquilo que o Senhor já conquistou para nós, possamos ganhar essa cidade, Senhor, possamos levar a igreja para outras cidades, e possamos, em nome de Jesus, ser igreja missionária, uma igreja que vive missões de um a um, e também com isso pode enviar outros missionários já capacitados, treinados, grupos para outras cidades fundar a igreja também, em nome de Jesus. Nos dá essa capacitação para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Obrigado pelo carinho de vocês, pela